Fala galera, beleza? Tá começando o episódio 39 do Codando TV. E hoje na formação com a gente tá um pouquinho diferente lá do banner. Então, substituindo a Natália Martins, que tinha sido inicialmente divulgado, tá com a gente o Fernando Bacic, substituindo aí, ó, na seleção. Olá. Aí. E além disso, tá o Danilo Hernandes, que já estava previsto assim, aqui com a gente na formação do Codando. E com isso, a gente vai estar trazendo um ponto, que é falar sobre pesquisa quantitativa em UX design, né? E para isso, a gente tem que trazer alguém de UX, obviamente, e trouxemos uma amiga minha, né, que até trabalhou comigo, a Sheila Lima. Ela vai estar passando bastante coisa aí para a gente, então pode deixar seus comentários, pode perguntar bastante coisa que a gente vai estar trazendo aqui para a gente, tá bom? Sheila, mas antes disso, né, se apresenta o pessoal, como que é a Sheila, tenta falar também um pouco dos seus hobbies também, que eu estou querendo trazer muito essa parte do codando, tentei conhecer um pouquinho mais a Sheila. Opa. Fica à vontade hobbies, aí, tá, Sheila? Perfeito. Olá, todo mundo que está assistindo ao vivo ou que vai assistir depois. Eu sou Sheila Lima. Eu trabalho como UX Researcher, mas a minha vida vai muito além disso. Eu gosto muito de esportes. Joguei vôlei na faculdade até hoje, sempre que possível eu jogo vôlei, corro também. E nessas corridas da vida, eu acho que eu vou aproveitar já e contar minha história. Aí a gente vai sair um pouco desse universo de falar só de trabalho. Então, eu sou mineira, nasci e cresci em Coronel Fabriciano, que é uma cidadezinha no interior de Minas Gerais. Eu morei lá um bom tempo da minha vida. Eu não comecei minha carreira em design, não comecei minha carreira em UX. Eu comecei minha carreira em engenharia, olha só. É, Minas é um estado muito forte, mineração, siderurgia. E as faculdades, em geral, são muito fortes em engenharias também, em área da FINS, exatas, assim, em geral, porque tem muito... tem muita oportunidade nessas áreas, né? Então, já trabalhava numa indústria siderúrgica, eu já tinha feito um curso de profissionalidade de mecânica, já tinha feito um curso técnico de administração, e aí comecei a faculdade de engenharia metalúrgica. No meio da faculdade, eu consegui uma bolsa de intercâmbio, e aí a proposta era fazer graduação sanduíche, né? Que é uma parte da faculdade num país, uma parte em outro, e depois você termina num país de origem. E aí foi assim que eu fui morar na Europa. Eu morei por um ano na Noruega, cursando, fazendo como parte da minha graduação em engenharia. E aí o plot twist é que eu não curtia muito a área que eu trabalhava, não curtia muito a faculdade já desde o início, mas eu fui seguindo, porque era uma carreira boa, assim, em teoria. Não era boa para mim, mas dava certo para muita gente. E fui seguindo. Vendiam essa ideia e eu comprei ali. Só que quando eu fui fazer o intercâmbio, eu falei, deixa eu escolher uns negócios diferentes aqui. E aí eu tentei chegar no que eu achei que era o meio ali entre as exatas e as humanas, e foi assim que, quase que por acaso, eu comecei a fazer web design. Eu fiz 2 semestres de web design, eu fiz 1 semestre de design de interação e 1 de história da computação. Eu já programei em PHP naquela época. E aí eu gostei muito dessa área de tecnologia, tive toda a minha crise existencial, e aí decidi largar a engenharia. Quando eu voltei para o Brasil, eu me mudei de Minas para São Paulo e comecei a estudar publicidade. E desde então eu venho nesse meio, isso foi em 2013, né? Desde então eu venho nesse meio de design de interação, que aí depois começamos a chamar, fiquei conhecendo como UX, foi entrando mais nesse meio de produto. Publicidade é muito forte em tecnologia, não pode aparecer uma tecnologia nova, um negócio novo, que a publicidade vai pegar para usar, para vender. Então, no curso, eu fiz iniciação científica em design digital, fiz uma matéria junto com engenharia também, que era desenvolvimento de produto, que era basicamente um semestre da gente fazendo um discovery, um projeto de UX em parceria com uma empresa. Então, tinha várias empresas, tinha hospital, tinha seguradora. O meu grupo a gente fez com uma empresa de carros, uma concessionária de carros. Eu acho que pode falar o nome, né? Não sei. Qual pode, pode, se pode, pode. O grupo a gente fez com a Citroën. No máximo a gente pede patrocínio aqui, qualquer coisa. Assim, isso. Patrocina o Codana aí, Citroën. E aí eu ainda tentei atuar um pouquinho em publicidade, mas eu não curti essa área também. Nunca gostei muito desse foco muito forte de vender que na publicidade tinha. E o UX tinha bem essa pegada que eu gostava, que era de entender o comportamento do consumidor, igual a gente entendia em publicidade, só que aplicado para uma coisa que eu curtia mais, que era isso de resolver problemas, de atender necessidades. Eu atuei numa agência de marketing por um tempo. Depois eu fui trabalhar na IUSE, que foi onde conheci o Rodrigo, trabalhamos juntos. É, trabalhei na IUSE por um tempo. É, por um tempo trabalhei em comunicação interna, depois trabalhei como UX Researcher. Depois fui para o BigPay, trabalhei um tempo... chegou a migrar de UX na IUSE mesmo, não foi? Na IUSE, isso. Exatamente. Desde o início, mesmo quando eu estava em comunicação interna, fazia uns projetos junto com o time de design. Em um momento surgiu uma vaga de UX Researcher. Eles me ofereceram. Eu falei, vambora, gente, quero ser. E nunca mais eu saí dessa área. Venho sendo UX Researcher desde então. Trabalhei na IUSE, trabalhei no BigPay. E atualmente eu trabalho numa fintech chamada Cora, que é uma conta digital PJ. Estou na Cora, gente. O rapaz que é o ex que trabalha no Cora, ele trabalhou comigo no Zap. Eu não lembro o nome dele. É o de cabelo. Ah, tem um time... Dudes, tem um time grande de UX. Será que é do Dudes que você tá falando? Ah, não sei. Preciso olhar aqui, vou dar uma colinha aqui. Ele trabalhou comigo no Zap. Eu tô ligado quem é do Cora, o pessoal do Cora. A Cora é uma empresa, assim como a IUSE era também. Já nasceu com design, com essa mentalidade de ser centrada no usuário desde o início. Então, tá naquela fase de maturidade que você fala, experiência do usuário e o UX design está na essência do produto. Assim, as decisões estratégicas são tomadas levando em conta isso. E foi assim que chegamos aqui, cá estamos. E essa é a minha história, essa sou eu, além da profissão. Prazer em conhecer todo mundo. Obrigado por me receberem aqui hoje. Seja muito bem-vinda. Sheila, para já eu tenho, acho que, uma pergunta. Você tem formação específica uma formação acadêmica tradicional específica voltada para a área, ou não tem? Perfeito, não tenho. Eu sou formada em publicidade, eu sou técnica em administração. Eu não sei se tenha uma faculdade real oficial de UX design, talvez tenha alguma bem nova, sim. Porque essa área, em geral, é muito nova. Não, o que acontece... Sim. O que acontece é que, em geral, as pessoas vêm de áreas diferentes, vêm de antropologia, psicologia. Muita gente vem de design, publicidade. Às vezes vem de engenharia. Jornalismo. E aí, a gente faz cursos de formação. Por exemplo, eu fiz muitos cursos de formação para evoluir habilidades específicas. Então, por exemplo, uma habilidade super importante em UX é facilitação. Já fiz curso de facilitação, já fiz curso de métrica, já fiz curso de UX Research, já fiz curso de teste de usabilidade, já fiz curso geral de UX. Então, você está me dizendo, e você está dizendo aqui para todo mundo... Olá, era capciosa, né? Era capciosa essa pergunta, né? Não, é o seguinte... Não, é a conclusão que eu cheguei, que você tem empresas grandes que iniciam produtos com uma envergadura grande, né? Com foco no cliente, na usabilidade, nessa parte do UX, e que não há uma formação específica para isso. Olha que loucura, né? Mas eu acho que essa é a grande vantagem de UX como carreira, assim. Porque não importa a área que você vem, tem um conhecimento que você vai agregar. Então, se você veio da engenharia química, você consegue ser uma pessoa UX designer, às vezes vai ser mais fácil você trabalhar, sei lá, na Bayer, na P&G... E o biólogo? Do que talvez você ir trabalhar numa fintech, né? Mas não importa o área que você vem, sempre vai ter algum conhecimento. Por exemplo, publicidade. Multidisciplinaridade, né? Publicidade a gente estudava. Né? Exato, a gente estudava comportamento do consumidor, a gente estudava muita coisa de semiótica, muita coisa de entender como é que as pessoas pensam, tomam decisão e tal. E isso, para mim, é muito útil em UX, que é matéria de pesquisa. Às vezes, quem vem de jornalismo ou quem vem de engenharia, tem outros conhecimentos que a pessoa vai aplicar mais forte. Eu falei que era capciosa a pergunta do Basic, porque ele foi mestre durante muito tempo, dando uma aula na FATEC, Faculdade de Tecnologia. E tem esse peso, né, dessa questão da formação, né, do acadêmico. Então, ver de fato algumas profissões sendo possíveis sem a necessidade... Não foi nem a questão disso, Danilo. A questão é, você tem aí uma carreira no mercado de TI que muito provavelmente vai começar a demandar muitas pessoas e não há uma onde você se forma. É igual o DBA antigamente. Você tinha necessidade, as empresas tinham necessidade de DBA, o próprio desenvolvedor mobile. Ele não tem um curso, você não tem um curso lá que uma prepara em larga escala pessoas para aquela formação. Tem pós-graduação já de mobile, né? Tudo bem, pós-graduação, mas você vai fazer uma pós-graduação se você tem... às vezes te falta uma base, e a pós-graduação ela não é uma coisa totalmente descolada de todos os conceitos. Eles vão estar sempre montando um curso voltado para alguns alicerces, alguns conhecimentos. E aí, que conhecimento que ele vai te pedir, sendo que você não tem uma formação para UX Researcher? Tudo bem, mas não tem também uma... Assim, há uma liberdade, pelo que a Sheila está demonstrando ali, com a carreira e a trajetória dela, há uma liberdade também de não, enfim, não se requisitar uma graduação em sistema de informação ou, sabe, qualquer área meio correlata, assim, para você entrar. É isso que eu achei legal, assim. Um ponto é, não tem uma graduação que eu conheça, tá, gente? Pode ser que tenha. Não ter uma graduação não necessariamente não significa não precisar de formação ou de conhecimento técnico, né? Então, por exemplo, em pesquisa, você tem que conhecer métodos de pesquisa que são métodos que vêm da academia. Às vezes você não vai fazer uma graduação específica, sei lá, de antropologia ou psicologia para você entender esses métodos. Você vai fazer um curso de formação específico em, por exemplo, pesquisa etnográfica. Depois você vai fazer uma outra formação específica em estudos quantitativos de pesquisa e por aí vai. Então, esse é o caminho que eu vejo acontecendo muito. Foi o caminho que eu fiz também. De você montar a sua formação de acordo com o que você quer, tipo, com o caminho que você quer seguir. Por exemplo, eu fortaleci muito o meu... Pode falar, Fernando. Não, isso é lindo. Isso é hackear a educação. É lindo de ver. Não, é porque você... As empresas, primeiro que você tem as pessoas que buscaram isso e não é uma, duas. Você diz que tem os times, tudo. E estamos falando aqui de coisas que são totalmente não orientadas à tecnologia. Você está falando de antropologia e psicologia. Isso é muito diferente. Na área dela é absurdamente importante isso. Em pesquisa, né? Se eu estivesse falando de UX design, design visual, eu estaria falando um pouco mais de, por exemplo, entender ferramentas, por exemplo, o Figma, que é muito usado, às vezes o Illustrator, Photoshop, na ferramenta que você usa, alguns softwares de teste AB, entender traqueamento de eventos, por exemplo. Então, até em pesquisa a gente tem que entender muito disso. Mas essa parte técnica forte, muitas vezes, acaba vindo da academia, por exemplo, em design, conceito de cores, fontes, proporções, gestalt, entender como as pessoas pensam, isso acaba vindo muito da academia. O jeito que as pessoas consomem, que eu acho que acaba mudando nesse mercado que ainda está novo. Eu acho que no futuro vai ter sim, vai ter várias graduações em UX design. Não, eu falo que essa bagagem rica, né, que é trazida por diversos profissionais, essa diversidade em informações e em cursos, deve contribuir bastante em tomadas como design thinking, né? Quando você cria ali e tem que checar um pouco a bagagem de cada um, o que cada um pode trazer, né? Por curiosidade, tem uma formação específica, por exemplo, de DevOps? Oi? A vida. Não, é porque eu fiquei curiosa agora com a pergunta. Eu entrei nessa filosofia aqui das graduações não específicas. Não há, e aí eu já vou dar uma opinião particular. O DevOps, na minha opinião, ele não depende de um treinamento. Você só vai para DevOps e vai estar à vontade e vai ter um certo desempenho quando você já é uma pessoa experimentada em algumas posições. Então, não adianta eu pegar um miúdo de 18, 19 anos, treinar ele com uma bagagem acadêmica de último tipo, sendo que ele não tem uma vivência ali em produtos, em outras áreas, né? Então, é complicado. Eu imagino que no UX isso é muito parecido, porque você vai ter que ter um domínio, você vai ter que ter uma experiência em outras áreas para poder agregar valor no desenvolvimento dos processos de UX. Sim, e além disso, por exemplo, você falou da formação de UX, e até indo dentro de UX ainda tem as vertentes, né? Tem o UX Design, tem o UX Research, que você já comentou mais ou menos por cima, e ainda dentro disso tem o que a gente está falando do tópico agora, que é a pesquisa quantitativa. O que seria isso e como você se tentou se aprofundar nisso? Perfeito. É uma forma muito sutil de voltar para o assunto. Eu achei legal. Tá certo, porque realmente essas discussões filosóficas tem muito no mercado de UX, o próprio mercado de UX está se ajudando a entender. E aí, falando de pesquisa, independente dessa disciplina, né, UX, a gente chama que fala que tem o guarda-chuva de UX, né? Que é UX em geral, como disciplina, e dentro tem as subdisciplinas, né? Que as pessoas se especializam. Então, research, writing, que é específico a parte de conteúdo, de, por exemplo, imagina um botão, qual que é a label daquele botão? Se você vai enviar um Pix, por exemplo. Como é que você vai chamar aquilo? Enviar Pix, mandar, transferir? Isso, e a carga cognitiva disso, títulos de página, texto que vem... tem uma área toda que olha para isso. Aí tem a parte de UX Strategy, que é bem parecido com o dia a dia do PO, por exemplo, do PM. Perfeito, esse panorama. Então, e a gente tem UX Research, que é a área que eu venho me especializando. E aí, UX Research empresta muita coisa de pesquisa acadêmica, de pesquisa de marketing. Então, a gente tem várias abordagens de pesquisa. A gente tem pesquisa bibliográfica, tipo aquela do TCC e tal. A gente tem pesquisa exploratória, pesquisa de campo. E dentro de UX, as abordagens mais comuns são qualitativa e quantitativa, que a gente usa pesquisa qualitativa quando a gente quer entender fenômenos, entender perfis, entender comportamentos, e a gente usa quantitativa quando a gente quer medir, entender a relevância desses fenômenos. E aí, já emendando nessa tour de falar de qual que é a diferença de pesquisa quali e quanti, tem uma regrinha assim, que eu gosto muito de aplicar, que é: se você quer entender por quê ou como alguma coisa acontece, quer entender as justificativas, as motivações, as intenções por trás de um comportamento, você vai aplicar pesquisas qualitativas. Então, exemplo de métodos qualitativos: entrevista em profundidade, teste de usabilidade. Então, você vai conversando, se aprofundando no que a pessoa está falando para entender por quê e como ela faz algo. Mas se você quer entender o quê, se você quer entender quando, se você quer entender onde, qual... Aí você usa quantitativa, que é quando você já tem hipóteses e você quer validar essas hipóteses e você consegue mensurar esses conceitos, você consegue colocar eles numa escala ou numa proporção. Então, se você quer saber quantas vezes a pessoa faz X coisas ou quantas pessoas com tal perfil você tem na sua base de usuários, aí você usa pesquisa quantitativa. Ou até isolar um problema, né? Também pode ser feito na quantitativa, né? Pode ser. Por exemplo, às vezes, quando você faz um teste AB, você está aplicando isso. Quando você faz, sei lá, você está acompanhando, por exemplo, um funil de cadastro, né? Isso pode ser considerado uma pesquisa, estudando o comportamento daquele funil, e você está vendo onde é que as pessoas param, e depois você começa a estudar, tipo, quanto por cento da sua base que vai chegar até tal momento daquele fluxo ali. Depois você pode usar métodos qualitativos, por exemplo. Talvez até questão de abandono, né? Abandono de carrinho. Exato. Por exemplo. Né? E aí, Fernando, fez uma cara... Eu ia perguntar, eu ia pedir para ela dar um exemplo de como que se aplica isso. Perfeito. Em UX, o mais comum de pesquisa, de método quantitativo mais aplicado é formulário. Então, pesquisa via questionário. É muito comum, por exemplo, quando você vai entender perfil de usuário. Alguma informação que você não coleta da sua base, você não tem... vamos supor que você tem uma base de usuários de uma fintech. Por algum motivo, você precisa entender profissão, você precisa de entender, sei lá, quantidade de funcionários que a empresa tem, talvez o faturamento real da empresa. Se você não coleta aquilo ali na sua base, você pode usar uma pesquisa via questionário. Você cria um formulário de pesquisa, você dispara para a sua base, para uma parte da sua base, para uma amostra. Você vai estudar as respostas daquela amostra e vai tentar expandir isso para o todo. E aí, por que que a gente faz isso? Porque isso ajuda muito na hora que a gente vai priorizar problemas para resolver ou priorizar perfis de usuários que a gente vai tentar atender, resolver as necessidades. Então, questionário é o mais comum, método quantitativo em UX. Teste AB é um que é comum em muitas empresas de tecnologia. Então, você vai criar duas versões muito semelhantes de um produto. Então, vamos colocar como para fins de exemplo aqui no site. Você vai criar duas páginas quase iguais àquele site, mudando um item, que é aquele item que você quer testar. Talvez esse item é um botão. Em uma das páginas, você vai testar ele na cor vermelha, na outra, você vai testar ele na cor verde. E aí, você vai ver qual que vai ter melhor performance, qual que os usuários vão fechar mais, chegar no final daquele fluxo, né? Comprar mais ou clicar mais. E aí, você vai acompanhar esse comportamento e daí você vai tomar decisões a partir disso. Por causa desse comportamento aqui, a gente consegue converter mais usando o botão da cor verde. Então, a gente vai seguir esse padrão aqui para finais de carrinho aqui no nosso e-commerce. Esse mundo, ele se abre assim, de uma maneira muito interessante depois que você começa a, de fato, fazer várias pesquisas e entender mais o usuário. Então, vou fazer uma pergunta meio conceitual aqui, mas quando que você sabe que já está bom, sabe? Já tem o suficiente? Ah, essa é uma boa pergunta. Né? Porque você está investigando, você está sempre sabendo mais, né? Então, qual que é a hora de parar, sabe? Tipo, já temos o que a gente precisa, sabe? Quando a gente está falando, por exemplo, de pesquisa via questionário, assim, o ideal é sempre a gente ter uma pessoa de estatística para a gente conseguir validar matematicamente. Mas existem algumas coisas que facilitam o dia a dia da gente quando a gente está falando nesse flow assim, das empresas que a gente trabalha. Nem a gente vai ter um analista de dados, uma pessoa de estatística, para estar do nosso lado ali. Então, em pesquisa via questionário, você pode usar uma calculadora de amostra. Então, tem uma fórmula que você calcula qual que é a amostragem mínima, então, a quantidade de respostas mínimas que você vai ter que ter no seu questionário de pesquisa, para ele ser estatisticamente relevante. Então, você pode usar, calcular na mão, ou você pode jogar numa calculadora de amostra, tem várias na internet. Não. E daí você sabe, olha, eu preciso de ter no mínimo X resposta para eu ter X% de grau de confiança e X% de margem de erro. E daí você vai selecionar. Em pesquisa acadêmica, é bem comum usar 90% ou 95% de grau de confiança, 5% de margem de erro. E aí o que você tem que olhar? O quão crítico é você saber um percentual muito exato daquilo. Às vezes você quer ter uma ideia geral, então você pode trabalhar talvez com um grau de confiança de 80%, de 85%. Mais importante é você ter uma visão geral. Ou às vezes, você trabalha na área de saúde, pode ser mais crítico, não ter essa representatividade, dependendo do que você está medindo, do que você está mensurando, pode ser mais crítico. Em geral, em tecnologia, quando a gente está pensando num aplicativo e tal, a gente pode trabalhar com rigor estatístico um pouquinho menor. Mas aí uma boa forma de entender a quantidade é calcular qual que é a representatividade da amostra. E o volume nesse caso? Até que ponto você utiliza o volume, por exemplo? Até quanto por cento da base é relevante para você estar levantando isso? Peraí, ela faz? Tá, o volume. Eu não entendi volume. A pergunta. Não, tranquilo. Fala mais, elabora mais o que você está pensando, tranquilo. Qual que é a sua dúvida. De 100% da base, quantos por cento é o mínimo que você já vê que seria um caso para você já, enfim... Validar. Tá. Então, depende muito do que você está pesquisando. Então, se você está fazendo um estudo que se aplica à sua base inteira, aí você joga lá na calculadora de amostra qual que é o tamanho da sua população, que vai ser a sua base inteira, e aí você vai chegar no número, o grau de confiança que você quer, a margem de erro que você quer, e você vai chegar no número. Beleza, só que muito poucas vezes em produto a gente vai estar fazendo alguma coisa que é para uma base inteira. Então, às vezes, a gente vai estar estudando ou quer entender as pessoas que têm cartão de crédito ou as pessoas que se cadastraram e não realizaram nenhuma ação no nosso aplicativo. A gente quer entender as pessoas que já fizeram mais de X transações, que moram em São Paulo e que usam iOS. Então, quando você faz esse recorte, aí você chega numa população, a população de usuários com esse perfil aqui. Aí é o mesmo caminho, ó, eu tenho essa população aqui, eu quero esse grau de confiança, então você vai colocar maior ou menor, eu quero 80% pelo menos de confiança de que se eu expandir isso para a minha base desse perfil inteira, é, a resposta que está aqui é o que eu vou encontrar na minha população em geral. Seleciona o seu grau de confiança, a margem de erro, e daí também sempre você vai ter um número. Não existe um número mágico que vai atender todos. Você tem que entender a sua população, tem que saber desde qual que é o seu grau de confiança e qual que é a margem de erro que você quer, e aí sim você vai chegar nesse número. Então, depende do filtro e da segmentação aí, no caso. Exatamente, depende do filtro e da segmentação. Mas ainda naquela pergunta que eu fiz anteriormente, a gente tem essa questão de mensurar, achar um limite, achar um número ali que a gente tem esse percentual de amostragem. Mas ainda voltando nessa questão, qual seria o limite, assim, eu digo na questão de qualidade de pesquisas, né? Ou na quantidade de pesquisas quantitativas. Perfeito. Seria mais ou menos isso. Então, essa é uma boa pergunta também. Não existe uma resposta mágica e certa. Se eu falar assim, na academia, em geral, usa-se muito 95% de grau de confiança e 1% de margem de erro. Mas só que no dia a dia de produto é muito diferente. O que eu acho que traz mais qualidade para a pesquisa em geral, mas principalmente para a pesquisa quantitativa, é ela não ser sozinha. Então, pesquisa qualitativa e pesquisa quantitativa em meio de produto não pode andar separado. Por quê? Se você fizer só quantitativa, você vai entender o que está acontecendo, mas você não vai entender por quê. Quando a gente trabalha com usuário, a gente está falando de pessoas, a gente está falando de problemas que a gente quer resolver, necessidades que a gente quer atender. Então, não adianta a gente querer olhar isso só a nível de negócio e de receita e de taxa de ativação. A gente tem que olhar isso a nível de pessoas que a gente está conseguindo ajudar, problemas que a gente está conseguindo resolver. E o resto é consequência. Então, assim, quando a gente consegue aliar os dois, para mim é isso que traz qualidade. Por quê? Se você tem, às vezes você não conseguiu muitas respostas no seu questionário, você não conseguiu muitas pessoas participando do seu teste AB, a amostra não foi tão grande, mas você complementou esses dados com outras informações, por exemplo, feedback de cliente que vem de NPS, de entrevista em profundidade, de estudos de campo. Então, a sua chance de não ver algum problema ou não entender o que está acontecendo é menor. É mais provável que você entenda o contexto geral. Cruzando, né? Cruzando as informações ali. Então, para mim, muito mais do que tamanho de amostra, em se tratando de pesquisa quantitativa, o que traz mais qualidade é enriquecer ela com dados de comportamento. Muito bom, muito legal. E assim, no chat, já vi uma pergunta aqui para você, tá, Sheila? Quer dizer, vai ser para você, provavelmente. Carlos Gisbert, posso ter errado o nome? Às vezes acontece, tá, gente? Enfim. O que muda nessa abordagem quando se trata de produtos internos? Ah, legal isso aí. Puta, nunca tinha pensado nisso. É um grande desafio você trabalhar com produto interno. Só quem viveu sabe, né? Quem trabalhou sabe. Porque você tem, em geral, uma base muito menor. Então, se você está numa empresa, às vezes, que nem escalou tanto, você vai ter pelo menos 100 mil usuários lá, se eu pensar em produtos digitais, especificamente. Agora, se você trabalha numa empresa gigante, talvez ela vai ter 2 mil funcionários. E aí, uma coisa é, quanto menor a sua população, maior tem que ser a sua amostra. Para você conseguir relevância estatística. Volume, entendi. Isso. Então, o que vai acontecer? Se você realmente precisa fazer um método quantitativo, você vai ter que ficar insistindo mais com as pessoas para responder nessa pesquisa, para transparência. É obrigatoriedade, né? Mas talvez você vai ter que ir lá e pedir para o RH, falar com as pessoas para ajudar para responderem. Aí manda aquele e-mail que ninguém lê. Pois acontece. É produto interno, é só a gente fazer qualquer coisa e o chefe manda usar e pronto, acabou. Então, mas aí tem um endomarketing, né? Se tiver um endomarketing forte, sim, acho que facilita. E aí, às vezes, a alternativa é você, tipo, trabalhar mais, talvez, em métodos qualitativos e se deixar acessível mais para as pessoas para resolver os problemas do que focar em quantitativo. Por exemplo, um exemplo que aconteceu recentemente, né? A gente tem toda a documentação de pesquisa. Qual que é a nossa cultura na Cora, né? O time de pesquisa são duas pessoas. E nosso papel não é fazer pesquisa e entregar como se a gente fosse uma consultoria. Nosso papel é facilitar que todo mundo consiga falar com o usuário, que todo mundo consiga fazer pesquisa e gerar as próprias informações. Porque no dia a dia, a pessoa que está numa parte da jornada específica, ela vai entender muito mais do que alguém que está olhando geral. Então, por exemplo, product manager de cartões vai fazer uma pesquisa muito melhor do que se eu fizer uma pesquisa de cartões separada e entregar resultados. E assim vai para todas as squads e para todos os times. Então, a gente tem toda uma documentação de pesquisa, a gente tem a nossa FAQ, a nossa página lá com principais perguntas que as pessoas têm e como usar, e a gente queria medir o quão boa essa ferramenta interna estava, o quão útil era para as pessoas. A gente embedou o formulário lá no Notion, que é onde que toda essa documentação estava, para as pessoas falarem lá na FAQ, né? Essa informação foi útil, sim ou não? Só para ficar claro, o Notion é como se fosse, gente, eu vi a cara do Fernando, mas é como se fosse Confluence, Confluence da vida. A minha cara foi o seguinte, eu queria saber o que torna uma pesquisa obsoleta para um produto. Porque até quando você vai se alimentar com aquele subsídio para ficar tomando decisões em cima dos produtos? Excelente. Vamos terminar a pergunta do Carlos e a gente volta nessa aí também, que é toda uma outra questão, né? Então, nesse caso, a gente queria medir o quão útil estava e o quão fácil de encontrar estava a nossa documentação de pesquisa. A gente medou o formulário lá nas nossas páginas, em cada uma das páginas da FAQ, para a pessoa responder. Essa informação foi útil? Sim ou não? Igual várias FAQs que a gente vê por aí. Acontece que a empresa tem 200 pessoas e a quantidade de pessoas que acessa é muito pequena, que acessa cada uma das páginas que a gente tinha. E aí a gente percebeu que a gente não ia ter relevância estatística para a gente conseguir olhar para aqueles números. Ah, X pessoas, X% das pessoas dão um joinha aqui, X% dão negativo em cada uma das páginas. Então, a nossa alternativa foi, a gente não está usando mais esse dado e a gente faz entrevista com as pessoas, a gente conversa com as pessoas mais próximo, entrevista em profundidade, de tempos em tempos, para a gente conseguir revalidar se está atendendo. E a gente criou um canal de pesquisa onde as pessoas podem mandar dúvidas. Então, se a gente vê que uma dúvida está aparecendo muito recorrente, a gente vê que tem algum problema naquele fluxo, que as pessoas não estão entendendo, a informação não está chegando. Então, quando é alguma ferramenta interna, quando é pesquisa interna, às vezes vai ser mais difícil a gente ter quantidade de pessoas para participarem de pesquisa, para a gente fazer estudos quantitativos. Então, a gente tem que buscar alternativas. Essas alternativas, às vezes, vão ser qualitativas ou focar mais nas hipóteses que a gente está tentando validar, nos problemas que a gente está descobrindo, do que na quantidade. Legal. E aí, qual era a outra questão? Por quanto tempo, né? Até quando é válido. Perfeito. Não existe também um número mágico, né? Eu acho que a gente tem que deixar as informações disponíveis de pesquisa, até por histórico, assim. Por que que a gente tomou tal decisão? Como era o nosso perfil de usuários há X anos atrás? A gente tem que deixar isso disponível. E cada vez que a gente está fazendo um estudo novo, por exemplo, pensando em discovery de produto. Ah, vou criar um novo produto. Eu vou começar a estudar o que a gente tem até agora, o que tem no mercado. Eu vou buscar estudos que já foram feitos. Aí a gente vai ter que fazer um julgamento com um olhar crítico. Ah, o quanto a nossa base cresceu desde então? O quanto o nosso produto mudou? E aí, o que eu acho que é o principal, completar com outros dados. Nunca as informações de pesquisa têm que vir de uma fonte só. Então, um pouco vai vir de métricas que a gente já tem na nossa base, um pouco vai vir de pesquisa qualitativa, um pouco vai vir de pesquisa quantitativa, um pouco vai vir de desk research. Então, pesquisas que foram feitas em outros lugares, talvez por outras pessoas, e que tem a ver com esse assunto que eu estou pesquisando. Quando a gente tem muitas fontes diferentes que apontam para o mesmo lugar, dificilmente todas essas fontes vão estar apontando para o lugar errado. Então, eu acho que é dessa forma que a gente vai conseguir validar o que ainda é relevante. Quando a gente olha o contexto geral, decisões de negócio, tempo da empresa, quantidade de usuários, métricas, o que mudou, outras fontes, e a gente começa, a gente consegue validar ou invalidar algumas hipóteses já muito rápido. E aí a gente entende o que ainda está valendo e o que a gente vai ter que renovar de pesquisa. Tá. Legal. Eu tenho uma pergunta um pouco mais específica ali no que tange a NPS. NPS, CSAT e CS, né? Qual que seria a diferença de aplicação, né, desses formatos? Perfeito. Ó, NPS e CSAT eu posso falar com mais propriedade. O CS que você fala é Customer Score? Ou Effort, né? Customer Effort. CS, ah, beleza. NPS é uma métrica que é muito, muito comum, usada pelo mercado, virou meio que uma convenção de mercado, não sei como a gente pode chamar isso, né? De usar... uma régua, né? Exato. Que é uma métrica que é acompanhada por muitas, muitas empresas. Então, é mais fácil a gente balizar, porque dentro de cada empresa, dentro de uma fintech vai ter as próprias métricas, dentro de outra fintech vai ter outras métricas diferentes. Daí, se você mudar para ramo de seguro, se você mudar para saúde, vai ter outras métricas totalmente diferentes. E daí, buscou-se essa métrica que representava tudo, que fosse simples de medir e que levasse em conta tanto satisfação do consumidor quanto o que é importante para o negócio. E foi assim que foi criado o NPS, né? Então, é o Net Promoter Score, que é aquela pergunta que a gente sempre recebe, todo mundo já recebeu em algum momento, ou muitos momentos da vida, que é qual que é a probabilidade de você indicar a nossa empresa para seus amigos e familiares? Ou qual é a probabilidade de você indicar nosso produto para outras empresas? E aí você tem uma escala que vai de 0 a 10, e essa escala de 0 a 6 é o que você chama de detratores, que são as pessoas que estão insatisfeitas com a empresa. 7 e 8 são os neutros, que é aquela pessoa que está ali em cima do muro. Uhum. Eu não estou insatisfeita, mas se me oferecerem um produto melhor, eu estou indo. E você tem o 9 ou 10, que são os promotores, que é a pessoa que vai defender a sua marca, pessoa que vai militar nas redes sociais e fala, não, você tem que comprar, ela vai ser a sua publicidade boca orgânica. Boca a boca, né? Isso, exatamente. E aí, qual que é a riqueza do NPS, né? Primeiro que a gente consegue colocar um número que pode ser comparado, então, dentro do setor financeiro, qual que é a nota do banco roxo, do banco vermelho, do banco rosa, do banco azul, de NPS. E daí você tem uma régua de como os clientes desse mercado em geral veem cada uma das empresas. E aí você pode acompanhar dentro de cada área, você pode acompanhar empresas de tecnologia ou empresas brasileiras, mas em geral acompanha-se dentro de um mesmo mercado. Então, saúde, fintech, insurtech, por aí vai. E você, além disso, além de você ter um número mensurável que você consegue colocar, que você consegue usar esse número para tomar decisões, você tem também sempre um campo de comentário que as pessoas podem falar. Por que elas são detratores? Elas não estão satisfeitas com o produto? Por que que elas amam o produto? E isso é muito útil. É uma pesquisa qualicante junto. Então, você consegue entender qual que é o NPS é percentual de promotores menos detratores. Então, você consegue entender quantos por cento da sua base gosta muito, quantos por cento da base que vai advogar com você, e você consegue entender os porquês disso, você consegue atuar nos problemas. E esse é o NPS. E a gente tem o CSAT, que é a satisfação com o atendimento. Então, enquanto o NPS vai falar da empresa em geral, quando você está falando do CSAT, você vai... você está falando específico do momento que a pessoa entrou naquele fluxo lá no chatbot, do momento que ela ligou, do momento que ela precisou de alguma ajuda. E o Customer Effort Score, em geral, dentro daquele fluxo, imagina você vai pedir um carro no Uber. Depois você pode receber uma pesquisa. O quão difícil foi você pedir esse carro? Esse é o Customer Effort. O quão difícil foi você realizar aquela tarefa dentro do produto que você estava usando? E aí também, isso é muito útil para você medir qual parte do seu fluxo, qual parte da sua jornada do seu usuário que está indo bem e por quê. Em geral, você tem uma reguinha, né, que você mede, mas você também sempre tem campos de comentários ou opções lá para as pessoas marcarem, né? Por que que esse motorista é nota 4, não nota 5? Ah, é pela direção, é pelo cheiro do carro, é pelo modelo do carro. Então... quando você tem essa pesquisa de esforço, você consegue saber qual parte do seu fluxo que está indo bem e qual parte que você precisa de melhorar. A nota do aplicativo também poderia entrar nessa, né? Essas que é o mais comum, no caso, até. Eu ia traçar um parâmetro aqui, então, que talvez o NPS ele sirva bastante, até mesmo para pesquisas de growth, né? Para product-led growth, né? O CSAT é justamente para o pessoal de relacionamento, então você melhora ali o CX e etc. E eu acho que o último ele conversa muito mais como parâmetros para o próprio UX, né? Que é justamente a usabilidade ali, né? Eu super concordo. Eu acho também que é a métrica que a gente consegue mais se aproximar do dia a dia de UX, porque você vai ter pontos da jornada específica. Em geral, os times estão trabalhando com pontos específicos. Então, imagina uma fintech, você vai ter um time que vai estar especificamente olhando para a jornada de cartão, um outro time vai estar especificamente olhando para a jornada de cadastro. Então, se eu consigo medir o esforço daquilo ali separadamente, os times Bom. Também conseguem atuar separadamente, o que não acontece no NPS. Você sempre tem uma medição global e você entende global. A questão é que não é tão fácil a gente colocar isso, porque a gente quer diminuir tarefas, a gente quer diminuir ações que as pessoas têm que fazer quando elas estão lidando com o nosso produto. A gente quer que em um clique elas comprem, em um clique elas resolvam a vida dela para sempre ali e salva o mundo. Então, cada pesquisa, cada interação nova que a gente vai colocar, além de toda a questão de tecnologia que está por trás, da gente ter que criar aquele fluxo, da gente ter que validar aquele fluxo dele não poder estar numa parte crítica da jornada, que vai impedir o nosso usuário de fazer a ação que a gente chama de que ele faça, a gente pode estar inserindo um passo a mais. Então, às vezes, a gente não tem nas empresas, um lugar que a gente vai medir no ponto certinho da jornada, para cada uma das jornadas, qual foi o esforço. E aí, nesses casos, o NPS, a nota na LGF, acaba sendo nossos aliados, que é o que a gente tem disponível ali, e é muito rico, de qualquer forma. Uma dúvida que eu sempre fico, ou que eu já fiquei nesse ponto, do NPS com nota de loja, né? Já vi lugares que meio que juntam os dois para ver um NPS único, e já vi lugares que interpretam como caiu coisas diferentes. Para você, o que seria, Sheila? Peraí, desculpa. Você pode repetir, por favor, aplicação claro. Na frase. Tá. Nessa parte aí de... Uma coisa que às vezes me confunde um pouco no NPS, até particularmente falando, eu já vi cenários em outros lugares que eu já trabalhei, enfim, que a pessoa trabalha com NPS e nota de loja. Uhum. E às vezes, um NPS é a nota de loja e ficaria dentro. Como que funcionaria? Tipo, o que seria isso para você? Assim, eu acho que essas métricas, em geral, elas andam muito junto. Quando a gente está falando do NPS, a gente está medindo o fluxo inteiro. E a pergunta é, qual a chance de você recomendar? Quando a gente está falando de nota de loja, a gente se aproxima muito mais do produto ali, da parte de tecnologia, então, de como é que foi cadastrar, do que a pessoa acha, às vezes, do visual, se ela acha fácil de usar ou não. No NPS, às vezes, você... Às vezes não, sempre você vai achar comentários gerais e o motivo da nota, às vezes, acaba sendo mais geral. Pode ser relacionado ao atendimento. Então, mas na nota do aplicativo também é assim na prática, né? O usuário lá usa a nota da loja como descarrego, né? Não, acontece não, bastante, não, desabafo. Não reclamando necessariamente de uma funcionalidade em si ou do fluxo em si. É o meio que geral. É o meio momento do produto. Por isso que eu fiquei nessa dúvida, porque o NPS, ok, já entendi, mas é perfeita a colocação que você falou, mas a nota da loja também, ela é bem esse termômetro de como que está o aplicativo hoje, né? Se tem alguma coisa acontecendo, e às vezes não tem, você nem sabe que está acontecendo alguma coisa, na loja você acaba descobrindo pelo volume. Aí, por isso que eu perguntei se para ti, até porque eu já vi cenário, já trabalhei em empresas, enfim... Que eles usavam os dois meio que parecidos, como se fosse uma nota única, né? Como se fosse dentro disso. Para você ver como diferente ou ver como coisas parecidas? Eu acho que varia muito do negócio, assim. Nas empresas que eu tenho trabalhado, em geral, costuma ser diferente. O que vem onde eu trabalho hoje é diferente, por exemplo. Sim. A quantidade de comentários que vem, o que as pessoas comentam, tem muita coisa semelhante, mas... Na minha percepção, da experiência que eu tive, o NPS sempre acaba sendo mais geral e menos voltado especificamente para o aplicativo. E nem sempre também você tem um aplicativo quando você está trabalhando com produto digital. Você pode ter um site. Você pode ter algum outro tipo de plataforma. Mas se você tiver os dois e fizer sentido, eu não vejo nenhum problema. Pelo contrário, eu acho que você está conseguindo juntar métricas e olhar isso de uma forma só. Você está chegando a uma maturidade master assim, de métricas de UX e de produto em geral, né? E assim, tem perguntas aqui no chat. Vou estar puxando aqui até para a gente trazer um pouquinho o pessoal do chat. O Henrique Monte perguntou: quando se percebe que é preciso realizar uma pesquisa? Nossa, essa é uma pergunta assim, existencial. Existencial, é uma, mas é uma pergunta super boa, assim. Primeiro, só mandar um abraço aqui que a Mayara falou. Sheila, maravilhosa. Obrigada. Ah, então, isso eu vou comentar. A Mayara aqui, já volto pro Henrique, tá? A Mayara Fontes falou: Sheila, maravilhosa. E o Carlos Gisbert, acho que acabou Gisbert, saindo depois, que ele agradeceu pelo Maiara papo Pontes. Aí. Falou, um abraço, falou, Felipe. Carlos, e beijo, Maiara. Então, é, assim, basicamente, qualquer hora é hora de fazer pesquisa. O Nielsen Norman, que é um dos pais, ou avô de UX, assim, ele fala muito isso. Em todo momento da descoberta de produto, descoberta de produto, é importante a gente ter pesquisa. Então, se você está numa fase inicial, você vai precisar de entender quem são seus usuários, precisar de entender qual problema você está resolvendo. Você está numa fase que você já tem um produto, você vai precisar de entender como é que está a maturidade dele, você vai precisar de entender o que está faltando. Então, para mim, é uma questão de... Você tem perguntas a responder? Você tem hipóteses que você precisa validar? Você precisa de tomar decisões? Se para qualquer uma dessas perguntas ou combinações de perguntas você responder sim, então é uma oportunidade de pesquisa. Então, se você vai entrar num novo mercado, se você está tendo um problema, ou se você quer validar, se você lançar uma solução, se as pessoas vão aderir, em todos esses cenários, você tem oportunidade de pesquisa. Muito bom. Tem uma outra pergunta que está me aproveitando aqui. A Débora... Klingenberg. A Débora Klingenberg. Como sabemos em qual parte do fluxo a gente faz uma pesquisa NPS? E qual a frequência a gente mostra isso para o usuário? Ó, vou responder a da frequência, que é um pouco mais convencionada, né? Então, assim, em geral, é ideal você deixar um período mesmo para não soldar a pessoa com muita pesquisa. E aí depende, eu diria que da frequência com que seu usuário usa um produto, por exemplo. Se é por exemplo, segurador, as pessoas geralmente pensam uma vez por ano. Então, vencer o contrato, você vai pensar de novo. Mas se você for olhar um Spotify da vida, as pessoas usam com muita intensidade Netflix todo dia. Então, se você trabalha num produto que o fluxo de uso é muito intenso, talvez diário, ou por hora, semanal, você pode colocar um intervalo menor. Eu já vi práticas comuns, são 90 e 180 dias de intervalo. Mas se você tem um produto que as pessoas vão lidar com aquele produto uma vez ao ano, uma vez por semestre, não faz sentido, às vezes, você colocar esse intervalo de 3 meses, porque a pessoa não interagiu de novo com o seu produto para ter mudado a nota dela por algum motivo. Então, a minha dica seria definir essa frequência de aplicar o NPS com base na frequência de uso do produto. E aí, qual parte do fluxo também depende muito do produto. É sempre tomar cuidado para não ser numa parte onde a pessoa vai tomar a decisão. Então, não antes dela tomar a decisão. Depois. Né? Então, se é um e-commerce, você não vai colocar isso antes do carrinho de compra. Você pode colocar depois, mas não impeça ela. Ou se é, sei lá, seguradora, você vai contratar na hora que a pessoa está lá colocando o cartão para ela fechar o contrato, você colocar, talvez você vai estar quebrando esse fluxo. Esse é o primeiro cuidado. Tem exemplo do iFood, né? É, toda entrega tem um NPS. Depois da entrega, depois que você recebeu. E aí um conselho é também observar esse intervalo de tempo. Quanto tempo que demora para a pessoa conseguir experimentar o seu produto suficiente para ela formar uma opinião? Então, por exemplo, o iFood, você vai pedir e eles querem medir a entrega, a experiência da entrega. Beleza, assim que a pessoa entregou, o entregador deu ok lá que entregou, você pode mandar uma pesquisa de validação, seja NPS, seja outra. Agora, se é um carro, você comprou um carro e a Fiat quer saber qual que é a sua experiência e a probabilidade de você recomendar a Fiat. Você não vai mandar assim que a pessoa tira o carro da concessionária, porque ela não teve tempo ainda de ter a experiência para entender se aquele é um produto que está atendendo ela ou não. Então, a parte do fluxo, eu diria que tem a ver com quanto tempo demora para a pessoa experimentar e formar uma opinião. E aí, no limite, você vai colocar essa pesquisa no limite menor. O que quer dizer o limite menor? Não deixar passar muito tempo, porque também depois que passa muito tempo, a pessoa vai esquecendo assim, das sensações. Seja se ela ficou muito brava ou muito feliz, ou se ela ficou blasé, quanto mais se deixar o tempo passar, mais ela vai esquecer. Então, qual que é o limite mínimo que ela experimentou seu produto e é suficiente para ela formar uma opinião? E aí é nesse momento do fluxo que você vai colocar a sua pesquisa. E isso não é uma coisa também que você vai descobrir de uma hora para outra. Você vai conhecendo seus usuários, vai entendendo, vai fazendo testes E aí você vai vendo onde você está conseguindo ter mais informações relevantes. Puxa, muito bom, hein? Bom, acho que respondeu a pergunta da Débora. Vou minimizar aqui. Bastante, assim, bem completa. Pessoal, para quem já está vendo assim a live, acabei esquecendo, sempre esqueço, mas deixa o seu like, compartilhe o canal, compartilhe esse vídeo. Caso esteja escutando esse vídeo nas plataformas de podcasts, bora para a live também. E até voltando também no assunto, Sheila. Beleza, mas pegou tudo isso para tomar uma decisão. Até com curiosidade, né? Assim, eu sei, até por experiência de trabalho, mas queria entender mais ou menos o que você, como você faria ou como você abordaria pela tua experiência. Você pegou tudo. Legal, precisa tomar uma decisão. Como que é feito esse processo? Você envolve pessoa de produto, tem que envolver pessoa de BI, de produto, lideranças, tem que falar com o time primeiro, tem que, enfim, ver as possibilidades do design também, se é factível ou não. Como que funciona essa parte? Perfeito. Eu diria que nem é depois que a gente analisou e que a gente tem as formações que a gente vai envolver as pessoas. Toda pesquisa que a gente vai fazer, a gente precisa de pensar muito na pesquisa antes de fazer. Seja ela qualitativa, seja ela quantitativa. Nesse momento que a gente tem que envolver todo mundo. Então, vamos supor que Danilo é Product Owner da Squad de cartões. E a gente vai fazer um estudo sobre cartões. No planejamento, ele precisa de estar junto, porque tem conhecimentos daquele fluxo, daquela jornada, tem conhecimentos de restrições técnicas que a gente pode ter, que é o Danilo e o Fernando que vão saber. Mesmo que eu tenha a minha experiência com boas práticas de pesquisa, já ter essa percepção antes agrega muito, na hora que a gente vai analisar também. Então, quem está, às vezes, numa squad de aquisição, tem várias hipóteses já de por que as pessoas não estão ativando do que alguém que está fora. Então, na análise, as pessoas também têm que estar envolvidas. Até para a gente quebrar um pouquinho de vieses também, de pessoas com conhecimentos específicos, com referências específicas, olhando para um dado, elas vão ter uma leitura. Outras pessoas diferentes vão ter outra leitura. Então, quanto mais diversidade, mais a gente consegue enriquecer a interpretação que a gente vai ter daqueles dados e a gente consegue diminuir os viés. Então, envolver as pessoas no durante, isso já ajuda bastante que você não tem que descarregar um monte de informação na hora que você consolida os dados. Então, no final, geralmente, você vai ter um resumo do que você descobriu e, provavelmente, recomendações baseadas no que foi descoberto. Quando as pessoas já participaram dessa construção da pesquisa, elas já estão mais familiarizadas com o que foi estudado, qual era o objetivo, por quê, o que você espera fazer com aquele dado. E aí vocês vão conversar só sobre mais sobre resultados do que você ter que descarregar tudo, falar o que foi feito, falar o porquê. E às vezes a pessoa tinha contribuições que ela podia ter dado ao longo do caminho. Uma vez que você olhou para esses dados, olhou para diferentes pontos, olhou para os seus números, né? Vamos pensar que a gente está falando mais de pesquisa quantitativa aqui. Você olhou para os seus números, você vai ter comportamentos que são mais prevalentes. Então, quando a gente está falando de pesquisa quantitativa, a gente geralmente é isso que a gente vai priorizar. Então, X% da nossa base, sei lá, 60% da nossa base tem esse perfil aqui. Então, esse perfil é assim, assim, assim, assim. A partir disso, vamos desenvolver um produto baseado nisso. Ou a gente estudou e percebeu que tal problema ocorre principalmente por tal e tal razão, para 30% da base, para os outros 30% acontece por tal e tal razão. Então, a gente vai arrumar uma solução que vai resolver esses dois principais problemas aqui que a gente tem. Bom. E aí vai se conversando sobre isso. Depende um pouco da atuação do pesquisador. Então, tem empresa que a pessoa pesquisadora vai estar mais no dia a dia, tem empresa que vai estar mais distante. Espera aí, gente. Tranquilo. Deixa eu aproveitar também, só para falar uma coisa. Essa parte de engajamento ali, de outras áreas, inclusive, às vezes a pesquisa só, por si só, ela já basta? Ou ter alguém de relacionamento, por exemplo, um time de relacionamento, nesse planejamento ali, agrega bastante? Ah, eu acho que a pesquisa, por si só, ela nunca basta. Porque, assim, a informação, ela só é útil. A pesquisa só é útil se alguém vai usar a informação. Então, você fazer uma pesquisa, que é o pesadelo de todo pesquisador, que é o que a gente chama de pesquisa de gaveta. Você fazer uma pesquisa e ninguém usar, era melhor você não tivesse feito, entendeu? Então, evita eu fadiga, acho sempre... Né? É, exatamente. Sempre, é assim, uma pessoa de relacionamento, uma pessoa de produto, uma pessoa de negócio. Se você puder ter um de cada, é o mais rico. Mas então, mas de relacionamento é bem difícil, né? É, eu falo geralmente, isso porque... É, eu nunca... Tá frente a frente com o cliente, né? Ele, então, ele acaba pegando aquela energia ali do cliente. Sim, é, sim. Mas geralmente o pessoal de atendimento, no, pelo menos... Normalmente, né? Tipo assim, sem tempo, irmão, né? O que acontece é que é muito intenso, assim, o dia a dia, o time de relacionamento também, realmente, pela minha experiência, é muito intenso. Mas o que acontece, às vezes, que dá pra fazer é o caminho contrário, né? Ao invés de a gente querer trazer a pessoa, o time de relacionamento, pra cá, a gente ir até lá, porque às vezes fica mais fácil a gente encaixar o nosso dia a dia, que não tô trabalhando com escala de horário no dia a dia de relacionamento, do que o contrário. Então, ó. Lá na Iruzi, uma coisa que a gente fazia era ir no call center para a gente ouvir ligação junto com as pessoas que estão atendendo. Então, lançou um produto novo, a pessoa PM, a pessoa pesquisadora, sentava lá e ficava ouvindo ligações juntos, e daí conversava. Aquela pessoa, ela falou, às vezes, com 100 usuários durante um dia. Então, e ela conhece os principais problemas, as principais dores e coisas que a gente não está traqueando, eventos que não são traqueados, problemas que são novos. Então, é... Às vezes você entrevista uma pessoa de atendimento e você descobre 10 problemas que você, se você tivesse, você precisar de falar com 10 pessoas diferentes para você descobrir. Então, acho que a gente chegar mais perto, às vezes, pode ser mais fácil. Mas, assim, super, super importante ter pessoas de relacionamento de outras áreas junto com a pesquisa de UX. É que nesse ponto, Danilo, até dando pelo menos a experiência que já está aparecendo na própria Uzi mesmo, que, enfim... A Sheila sabe, né, que acabou de comentar. O pessoal de atendimento, quando o pessoal de UX vai lá, é mais um... Acaba virando até um modo de dizer, um stakeholder de pedir alguma coisa do que, de fato, eles participarem do processo. E no final, quando eles veem, eles ficam, cara... Algo que foi criado, que eles comentaram e viu o bagulho na mão, porque já foi conversado antes. E eles não viram o processo depois da pesquisa até o final. É, eles veem o começo e o fim, literalmente. Eles não conseguem, pelo menos... Nunca viu o atendimento, tá, o pessoal que entra em contato com o usuário tá entre esse meio do bolo. Sempre tá no comecinho ou muito no final da ponta. E isso, tipo, o que você comentou, não sei se tu já viu isso acontecer, mas eu achei bem comum. Acho que seria legal ter alguém de relacionamento, acho que seria legal, mas é bem comum. Seria numa questão de voz, né? De coletar essa voz aí também, era nessa pegada aí. É, eu acho que vai de maturidade da empresa, assim. Então, quanto mais madura a empresa, mais vai estar no dia a dia. Por exemplo, na Cora, é comum o time de CX fazer pesquisas. Tipo, se está tendo um problema novo, eles vão entrevistar cliente para entender o que está acontecendo. Ou eles mesmos puxam pesquisas para entender por que tal métrica do atendimento está caindo. Então, eu acho que depende muito. Só que se a empresa não nasceu com essa mentalidade de UX, de design centrado no usuário, aí você tem todo um trabalho de, tipo, educar as pessoas, de colocar isso como parte do fluxo, porque também não pode ser uma coisa que a pessoa tem que fazer uma jornada extra, porque todo mundo já trabalha no limite, nesse universo do produto, no limite do tempo, no limite da energia, ainda mais quem está no atendimento, né? Quem fica aguentando as buchas o dia inteiro, xinga de cliente. Então, não dá para a gente colocar mais uma tarefa no dia a dia dessa pessoa. Quando a empresa é madura, isso acaba fazendo mais parte do fluxo. E aí, quando a empresa não é, a gente tem que ficar desenvolvendo esses processos para facilitar. O Bacinho separou uma pergunta aí para a gente. Aí. Fala aí, Bacinho. Só colocar um adendo. Eu levantei esse ponto porque eu já trabalhei como suporte, então eu saí desse front. E eu, como produteiro, eu também ouço, eu vou atrás justamente do pessoal de relacionamento para poder absorver alguma coisa. É só por isso. A Mayara Pontes quer saber aqui o seguinte: você tem alguma dica de como convencer um dev que está no seu projeto que vale a pena fazer uma determinada pesquisa? Sem ser lavagem cerebral, lobotomia, esse tipo de coisa. Aí eu tenho que perguntar para vocês aí, ó. Devs. Me então, falem. Como eu conheci vocês? Eu tenho umas teorias, mas eu quero ouvir de vocês primeiro. Tá, por mais objetivo, eles aceitam. Então. Não. Tem que ter, assim, pelo menos meu ponto de vista, quando eu pergunto e tudo mais. Hoje mesmo, teve no trabalho um bagulho que eu talvez não posso falar, mas teve a pesquisa lá do bagulho e eu perguntei, tá, você sabe os números disso? Sabe se está sendo mais efetivo? Eu acho que trazendo números com propriedade, acho que faz mais sentido o deve saber que está fazendo, porque conforme o Danilo falou, eu acho que não concordo plenamente, que ele falou que era só ser mais objetivo, cada vez mais os devs estão cada vez querendo entender por que estão fazendo as coisas, e não só querendo fazer por ser feito. Então, o questionamento hoje em dia de desenvolvimento é muito comum, não só técnico, mas saber por que está fazendo. Lógico, tem perfis e perfis, tá, gente? Mas, normalmente, o cara quer saber por que está fazendo e ver se é importante, porque dependendo da bagaça inteira que vai ter que fazer, sei lá, vou ter que mudar o bagulho inteiro. Putz, mas o pessoal de produto apresentou, cara, é um bagulho que faz sentido, vai melhorar muito o produto, isso enriquece, pelo menos, ou minimiza, caso o dev tenha alguma rejeição ou alguma, enfim, algum atrito inicial para não estar fazendo ou querer colocar um empecilho. Isso também acontece, às vezes, sei lá, não sei se já aconteceu contigo, Sheila, mas eu já vi reuniões de pessoas, enfim, durante esses anos, não querendo, tipo, dar maior trabalho e falar assim pro ex, ah, não dá pra fazer. Ah, sei lá, putz, ferrou, já não dá. Olha, aí dá uma... Fala aí, Paci, fala aí. É o seguinte, é que a Débora e a Mayara, elas estão fazendo um codando aqui no chat. Olha só. Tá? E aí elas estão perguntando, não é só o dev, mas os POs, os PMs e outros stakeholders, tá? E aí a réplica da Mayara para a Débora, né? E aí a gente vai trazer isso aqui, um codando de 6 pessoas a participar aqui na mesma pergunta, que é novo, e que ela, a Mayara ainda disse que percebe uma certa resistência quando você trabalha em projetos individuais. E aí eu vou fazer a minha colocação com a área que eu trabalho, que eu sou uma parte de infra e de DevOps. E eu vou dizer o seguinte, que eu acho válida a pesquisa quando a gente vai operacionalizar alguma parte que é uma dor da infraestrutura. Então, eu acredito que a melhor forma de você abordar como argumento é trazendo a pesquisa para resolver uma dor de qualquer uma dessas pessoas que estão a trabalhar. Então, é fácil de você trazer para o teu lado. Agora, quando você não trabalha com a dor, aí é a questão que a gente quer perguntar para a Sheila, de saber como é que você convence a pessoa que, olha, a gente vai ter que mexer numa coisa que está estável, que... Mudar por mudar. É, exatamente. Só entendeu? Vou dar um adendo para a Sheila. As pessoas também têm que levar em consideração que existem especialidades em suas áreas, né? E se a pessoa de UX... que estudou, fiz tudo isso, pelo menos na minha visão, tem uma opinião sobre isso, de fato ela teve alguma propriedade mínima para estar trazendo, então isso tem que ser considerado, pelo menos é o que eu como lado de dev pensaria. A mesma coisa se eu falar alguma coisa técnica, a Sheila querer me questionar, alguma propriedade eu posso ter, então enfim, é mais isso. Fala aí, Sheila. Eu concordo e acrescento um ponto, a gente tem que mostrar isso, de onde que está vindo essa propriedade que a gente tem para a pessoa, porque é que nem o Daniel falou. O dia a dia tem muita coisa, o Fernando falou também, né? Então, por que eu vou estar fazendo aquilo? Então, para mim, eu acho que tem 2 passos para a gente conseguir a colaboração das pessoas em projetos que a gente está fazendo. Então, pessoas de diferentes áreas, que vamos falar especificamente de times de desenvolvimento. A primeira coisa é participação desde o início. Não adianta eu fazer um estudo todo separado e chegar aqui e falar, Fernando, olha, eu vou ter que mudar isso aqui da forma que a gente faz hoje, da forma que você planejou, que você criou, que você trouxe seu conhecimento técnico, e eu descobri um negócio novo aqui, a gente vai ter que mudar. Tipo, eu chegar, a pessoa já vai criar uma resistência, ela vai ter argumentos dela que são diferentes, que eu não vou ter levado em conta. Então, desde o planejamento da pesquisa, desde o início do estudo, envolver as pessoas, conversar sobre, ouvir os pontos, você já começa a ter pessoas aliadas e que vão estar contribuindo na pesquisa, no projeto de design. E aí a outra questão é essa, tipo, por que que as decisões estão sendo tomadas? Ou, como isso vai afetar o meu dia a dia? É muito mais fácil se eu tiver os dados para mostrar isso, se eu conseguir mostrar isso com argumentos de negócio, argumentos claros de negócio, de pensando em horas de trabalho. Então, às vezes você está tendo que fazer algo na infraestrutura, tendo que fazer uma mudança com muita frequência, ou você está tendo muitos incidentes que todo final de semana você tem que ficar lá de plantão esperando. Você conseguir mostrar o que está gerando isso e que, a partir da melhoria dessa parte do fluxo, da resolução desse problema, você vai ter menos incidentes, você não vai ter o Fernando e o Rodrigo trabalhando no final de semana e deixando sair porque precisa de ficar resolvendo incidente até na sexta-feira, meia-noite. É, você tem dados de negócio, você tem métrica, você tem isso quantificado. Então, você está falando de um perfil profissional muito analítico, com raciocínio lógico muito forte. Não adianta você querer vim falar da sinergia e das flores do universo. Você tem que trabalhar com dados, tem que trabalhar com argumentos claros. Até porque também, Sheila, a área de UX, assim, até protegendo a área de UX, na minha visão, tá, Sheila? Me interpreste bem, pelo amor de Deus. É a área mais ingrata de tecnologia. Eu vou te falar o porquê. Se a gente fizesse uma reunião aqui técnica, de dev, provavelmente ninguém palpitaria nada. Se o Basic fizer uma reunião técnica de infra, mostrar aqui pra gente, qualquer outra área, mesma coisa. E pessoal de produto até, beleza. Agora, de UX, parece que todo mundo se sente que pode dar um pitaco. É, toda a área mais subjetiva passa por essa dor, assim. Então, quando você tá trabalhando com psicologia, você vai ter as pessoas opinando, você vai ter o coach lá falando qual que é a melhor forma de... positividade. Então, o design também é muito subjetivo. Comportamento humano que a gente não conseguiu hackear ainda, né? É diferente você estar falando de um código, você está falando de algo de exatas, que às vezes você tem... É muito mais preto no branco, né? Então, realmente, tem essa dificuldade. Eu acho que é por isso que é mais importante a gente ter muito forte, muito bem construído esses argumentos. Nem que o argumento seja... olha, até aqui a gente tem dados para comprovar. Até aqui a gente não tem dados, mas pela minha experiência, ou essa parte aqui a gente não vai conseguir porque a gente não tem informação ainda, então vamos escolher junto o melhor caminho. Você deixar isso claro e conversar com as pessoas sobre isso já ajuda também a quebrar essas barreiras e ajudar a, por exemplo, às vezes você está trabalhando com Product Manager, Product Owner, a pesquisa conseguiu responder até um ponto. Então, uma boa forma de lidar com isso e conseguir a colaboração das pessoas para melhorar a experiência do usuário é falar, olha, a gente conseguiu responder até aqui. Vamos priorizar e atender isso aqui, melhorar essa experiência, e aí a gente vai começar a conseguir medir a partir daqui. E aí a gente vai levantando outras hipóteses para validar. E vai construindo isso junto. É muito melhor do que ficar nessa briga ou tentar maquiar os dados e tentar mostrar que conseguiu alguma coisa que não conseguiu. Então, acho que essa comunicação aberta junto com as pessoas é sempre muito bom, até para a gente também ter mais acesso às informações que vão ajudar a gente a validar essas hipóteses, a ter esses números, a ter esses dados qualitativos ou quantitativos para a gente mostrar por que a gente está tomando decisões. Tem a comentar alguma coisa, Basic? Achei que tu ia falar alguma coisa. Não, achei bem interessante, porque era o que a percepção que eu estava tendo de você desenvolve uma sensação de pertencimento dentro de todo mundo que está ali, porque está todo mundo no mesmo barco, todo mundo trabalha na mesma empresa e vai ser afetado em alguma parte. E aí, como a gente trabalha com pessoas, eu já tinha pensado em trazer um psicólogo para apaziguar essa... É fogo. Todos os egos e não sei o quê. É embaçado mesmo. E assim... Ô Sheila, eu vi uma pergunta aqui do Carlos, que era até um dos pontos que a gente tinha até conversado, e tu, que é, cadê, me perdi, achei, que era, Carlos Gisbert, quais dicas você daria para quem está começando um research numa empresa? Perfeito. Essa é uma boa pergunta e emenda com a pergunta anterior. A minha maior dica é dá um passo de cada vez. Assim, não tenta criar a área de pesquisa na empresa e inserir pesquisa na cultura, assim como um mecanismo de choque. Assim, porque é muito mais difícil das pessoas comprarem essa ideia e entenderem o porquê. E aí é uma coisa que já aconteceu comigo assim, em empresa. No início... Eu tenho que ficar advogando pela importância de fazer pesquisa, do que a gente faz no dia a dia. E aí, às vezes, você focar numa squad, foi uma coisa que já aconteceu. Trabalhei junto com uma squad por um período muito grande do ano. A gente fez um discovery grande, fez várias pesquisas, vários testes de usabilidade. Melhorou o produto daquela squad, performou muito melhor. E aí, isso foi o que advogou por pesquisa. E daí, outras squads, outros product managers queriam fazer pesquisa, até chegar no ponto de que eu tinha que priorizar e depois começar a facilitar para outras pessoas fazerem pesquisa, porque já não estava dando conta de puxar todas as iniciativas. Então, dá um passo de cada vez, e daí, conforme os produtos que são criados ou são melhorados, levando em conta a experiência do usuário, levando em conta os dados, vão performando melhor, esse vai ser o seu melhor... sua melhor propaganda da importância de pesquisa. Então, para o Carlos, né? Carlos que perguntou? Carlos Gisbert. Carlos, começa um passo de cada vez, uma pesquisa de cada vez, e vai focando na qualidade, e daí você vai expandindo para estudos maiores, para projetos maiores, que vão impactar mais. Boa. E assim, pessoal, a gente está indo para o encerramento da live. Sheila, queria muito agradecer a sua presença. Acredito que a gente conversou, conseguiu explorar bastante coisa, ainda mais sobre pesquisa quantitativa. A explicação que você fez, diga-se de passagem, de NPS para os outros dois que eu esqueci. Aula. Do aula. Do CSAT e do CES, foi uma aula absurda, tá? Queria agradecer a todos que viram aqui do chat aqui com a gente. Obrigado pelas perguntas, enriqueceram bastante a live. Você tem alguma coisa para alguma consideração final, Sheila? Queria agradecer. Agradecer o convite e agradecer o papo também. É muito legal falar sobre UX em geral, e é muito legal estar falando com o time de tecnologia em geral. A gente fala muito no meio de design entre si, então é legal estar falando aqui com vocês. Gostei muito dessa troca que a gente teve. E aí, como indicação, eu já até deixei aqui, ó, os livros. A gente falou muito em geral, mas nosso foco era bastante falar de quantitativo. Então, são as três indicações de livros que vão ajudar a trabalhar com dados quantitativos. Porque quando a gente vem desse meio de UX, em geral, a gente já vem mais forte em métodos qualitativos, em entender comportamentos, entender conceitos subjetivos. Gatilhos emocionais, comportamento relacionados a cores, relacionados à forma, como que o cérebro funciona, cargas cognitivas, por aí vai. Mas a gente, às vezes, não vem com uma base tão forte de trabalhar com números. Então, indicações de livros. Primeiro é esse aqui, ó, Andar do Bêbado. Ele fala um pouco de relações, correlações e falsas correlações. Então, às vezes, a gente vê um número e a gente acha que uma coisa causa a outra, e muitas vezes não é. Então, isso é perigoso, às vezes, para a gente tomar algumas decisões. Então, se você quer entender mais correlações e causalidade, recomendo esse livro. Aí tem, esse aqui também é mais ou menos relacionado, como mentir com a estatística. Falam, os números não mentem, só que isso é uma das maiores inverdades que existem no mundo. Estatística, que nem dizem, é a arte de torturar os números até eles falarem o que a gente quer. Então, os números, é muito mais fácil você manipular números do que dados qualitativos. Então, a gente sempre tem que questionar. Só que quando a pessoa não vem desse meio de exatas, de estatística, é muito raro ter esse questionamento. Então, até a forma como você cria um gráfico, a visualização dos dados, o jeito que você descreve, pode fazer parecer que uma coisa é algo que ela não é. Isso sem você alterar números, sem você mentir. Então, esse livro ensina a como você questionar dados. Recomendo. Muito bom. Ele. Por fim, porém, não é importante. Esse aqui que eu deixei... Não, por fim, mais importante. Eu deixei o mais importante para o final, que é Storytelling com Dados. Então, a gente falou sobre como comunicar para as pessoas, como conseguir aliados nas pesquisas. Esse livro aqui, ele fala sobre comunicação com dados. Então, como você consegue transmitir a informação de forma que as pessoas entendem, de forma que fica claro de entender. Ele fala sobre design de dados, como é que, tipos de gráfico, quando você usa cada um dos tipos, boas práticas para ficar mais compreensível para as pessoas. E ele foi escrito por uma mulher. Então, esse é o que eu mais recomendo, porque ele é fácil de ler, o livro todo é importante, tudo que tem ao longo do livro não poderia ser um texto no Medium, porque todos os conceitos que estão aqui são muito relevantes. E foi escrito por uma mulher. Muito obrigado por me receberem aqui. Obrigada pelas pessoas que participaram. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. E eu ia colocar só um adendo que dá para procurar a Sheila nas redes. Isso que eu ia falar tem agora. Tem bastante informação aí no Insta dela. O que eu ia comentar é o seguinte, a Mayara até falou para mim aqui que estava seguindo você já no Insta. Eu vou colocar o link dela do LinkedIn do Insta no comentário fixado, junto com o nome dos três livros que eu vou pedir para a Sheila passar para mim, tá bom? até para ficar mais fácil vocês estarem pegando, beleza? E é isso, bom, pessoal. Mano. Acabou mais uma live do Codan TV. Muito obrigado aí a todos. Falou, pessoal. Abraço.